urbana, né? Uma questão de ecologia, né? O confronto entre ecologia e urbanismo. E passei um filme aí, indicado por eles, chamado Ciclovida. Aí eu não assisti o filme, eu não posso falar sobre ele, mas os companheiros vão estar debatendo, fazendo debate na sequência com mais informes sobre o conteúdo que vai estar aqui passando. Tá, agradeço a todos os presentes aqui. O evento para a gente hoje já é especial, já começa, acho que pela própria data, assim, que é uma data que os anarquistas sempre usaram para se reunir, né? Até pela questão anticlerical, né? A Semana Santa nunca significou muita coisa assim para os anarquistas, aliás, significava. Significava um momento que os anarquistas podiam se ausentar dos seus trabalhos, para poder viajar, se encontrar e discutir coisas internas do movimento, do contexto social, né? E também especial pela presença do ativismo ABC aqui, é um grupo que a gente tem muita afinidade, né? E esse vídeo que eles indicaram hoje, o Ciclo Vida, é um documentário de 2010, né? Conta a história de um pequeno grupo de agricultores do Ceará, que eles atravessam a América do Sul em busca de sementes naturais, né? Sementes não transgênicas, sementes não modificadas geneticamente, né? E, assim, quando a gente estava fazendo a divulgação, né, teve até uma galera aí que falou, pô, mas isso aí é coisa de hippie, né? Coisa de natureba, meu. Você vai pegar lá, ir lá pro meio do mato, a exploração capitalista vai continuar na cidade, né? E eu acho que a discussão vai muito além do que isso, né? Acho que até essa questão de você procurar sementes já são... já é uma atitude que remonta a gente até os tempos da Primeira Internacional, né? A Associação Internacional dos Trabalhadores, que já tinha uma preocupação de organizar os trabalhadores da cidade e também no campo, né? E a própria questão anarquista, né? De você pegar e você ter controle sobre a terra que você trabalha, ter controle sobre a produção, ter controle sobre o que você está produzindo. Então eu acho que tem tudo a ver com a discussão do anarquismo hoje em dia. E essa discussão, logo após o vídeo, vai ser mais aprofundada aqui, né? Com as companheiras, os companheiros do Ativismo ABC e com todo mundo presente aqui, né? Acho que já pode começar aí o vídeo e sequência a gente debate mais.